que você. Que você sou que a mim tá dando será de mim. Será de mi hermanita rey, yo que me está llamando, money.